62, 12, reautorizado, descida para 2000 pés, sinal ILS, informe estabilizado. Afirmo, 170 graus, 62. Aproximação, chame torre, 1895. 3, 8, 3, 1, 3. Aparelho 2224, desça para nível 060. 060, 2224. Para o 3231, confirme a torre? 118, decimal 95. Copiado. Para 107, prossiga. Alô 4107, acendo identificação via Mari 050, confirme que está efetuando desvio. 231, passou em serra. Todo autorizado no 50 graus, minha dúzia, cheque primo, ajuste no 094. 3231, livre pouso, fora a zero. 3.000 pés, quem negou no 014. Manda o no 3.000 pés, seguir 14, dono 88. 119, décimo 35, boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho. 57 milhas, do Oeste Salvador, mantém 140, chame Léo, 120, décimo 1. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6224, dono. Eu sou na 6224, contato radar, sua para nível 190, saída Conde. 190 na Conde, 6224. Mesmo coordenação, já faz o serviço presente. Presente Conde, eu sou na 6224. 6224, Conde, 6224. Estaria 2224, reautorizado, descida para 4.000 pés. Quem negar 10, 114. 4.000, comigo 14, o passageiro 2224. Motor Gol 1934, seu já possui a permissão. Salvador, Maceió 350, conforme rota, Pazulu 17, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, décimo 35, transponde 5413, sugo 1134. 350, Maceió, pelo Golo 17, pista médica na esquerda, Puca, Caju, 935, 5413, transponder Gol 1134. Portão 2, chama pronto. Para 1134. Boa noite. Sou em Salvador, chame 6212, estabilizado o localizador da onda dela. 6212, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Agora autorização de pouso, 231, solo ao 53, livre táxi à direita, táxi via alfa, reporte antes do direito. R 6224, se tiver condições, está autorizado o Alfa Romeo 363. igual ao Alfa Romeo 3635. Então, muito obrigado mesmo. 224. Cantaria 2224, inicie redução 1809. Segue tráfego 12 horas, 8 milhas, passando Duna, Boeing 737-800, cruzando 3000 para 2000, 180 de Grand Prix. Afirma, reduzindo 80-2224. Azul 4107, autorizado a presença para o ADSAP. Autorizado ILS, é que saída 10 com 1868. 1868, complete aproximação, chame a torre, 118 decimal 95. 1895 com 1868. Oi Salvador, boa noite, boa noite, 1008, aproximação do sinal, estabilizado. Visual com a pista. Gente, boa noite, 1008, boa noite, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, programa 1008. Dois, uma, dois, solo 56, libera a direita, mantenha, me escuta, tá, isso autorizado via Alfa, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, vai manter a sua escuta na cidade. Estabilizou 2224. 2224, complete, chame torre 1895. 1895, obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Azul 4107, reautorizado 2000, PS QNH 1014, final do procedimento ILS, informa o conto estabilizado. Chanel 6224, controle. 6224, confirme a razão de subida. Ah, em total informação, tenho tráfego na posição de 12 horas, 72 milhas, cruzando o nível 135 para o nível 1940. A gente já cruzou o nível com tráfego apenas para informação, na posição de 12 horas 70 milhas. Copiada 060 à direita, informe por quantas milhas. Eligível, confirme. 35 milhas. Copiado, 35 milhas. Solo, Chanel 622, há alguma posição para nós no Pátio 3? Posição 5 Lima. 5 Lima, obrigado. 3831 no Juliette, função remota 13. Remota 13, 3831. Solo 868, Solo 59, liberidade de ser direito, taxa de via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 224, pouso autorizado, 150 graus, 5 nós, o ajuste 9094. Pego de pouso. Estacionamento, gol no 134, posição 2. Posição 2, autorizado, champanhe. Autorizado, reporta ataque. Segundo 134. Juliette, boa noite, 68. 10 no 0, 868. 10 no 0, boa noite, 68. Passareto 2224-02, direita Alfa Quilo Parte 3. Alfa Quilo Parte 3, passaria 2224. Excelente 6224, serviço radar encerrado, 61 milhas nordeste de Salvador, câmera Caju para descida, 120.3. Azul 4107, complete a minha torre, 118.95. Boa noite. Boa noite, Azul 4107, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Maurício, no 1-34, 160 a bordo, 2:30 Natal. Azul 4107, livre pouso na 0, 170 graus, 05 nós. Luna 34, direita, via Engie no ponto de espera, reporta pronto. Direita, Engie, ponto de espera, reporta pronto, no 1-34. Espera pronto, 1-34. Ali mantenho, 1-34. E mantenho, 1-34. Vistura 0. Sala 08, mantenha minha escuta, taxa autorizado via Alfa, Kilo, até o pátio 3, quando lá tem todo o sinalizador. Luna 34, decolagem autorizada, vento no 180 graus com 7 nós. Livre decolagem, pista no 0, gol 1-34. Voo 098, a sua identificação com o VM perdeu contato com o centro Recife ou foi instruído a chamar o controle Salvador? Foi instruído a chamar o Salvador, pelo centro Recife, voo 098. Ente autorizado, então, descida para o 050 via Mari, voo 098. Copiou o controle, voo 098, 050 via Mari. 098. Azul 2713 está na escuta do controle de Salvador? Escuta. 1934, decolou os 10, chama o controle, 199, sinal 35. 1935, uma boa noite. pesado 4.000 pés, o QNH 1904. Ok, quando autorizado, ou melhor, quando no posto de aula, pesado 4.000 pés, na Prode Bom. E aguardando o Prode pelo posto de aula, pode? Confirme o azul 2703. Aguardando a Prode pelo posto de aula. A gente mantém a bomba e azul 2703. Muito bom. Controle Salvador, gol 1-1-34, cruza 2.300. 3-4, contato radar, se mantém o nível 350, sai da PUC. Confirme quantas milhas você aprova? Foi fato no 098. 3152, acione a identificação. Chegada Mari autorizada após desvios, voe a posição Mari e desça até o nível 060 altímetros a 0 no 4. Antigo 060 após desvios, Mari, da 3052. Gol no 134, confirme a posição dos desvios. Pequeno já reassumindo com o Jabo. Gente, voe direto Maceió, sube montanha o nível 350. E chame Recife agora, 1-2685, alterno no 2545. 2685, 2545, voando girando Maceió, gol no 1-34, uma boa noite. Boa. Galhão 9098 da Gol, devido motivos técnicos, está mantendo velocidade reduzida, no momento 229. Gente, no 098. Azul 2703, confirme mais quantas milhas para iniciar a descida? Ah, no ponto ideal, no momento. Gente, tem condições de voar direto de Una, mantendo 240 nós de velocidade indicada e interceptar e completar o final do procedimento? Já avisou o aeródromo, talvez a gente possa interpretar por mais próximo, ok? Caso autorizado pelo controle. Tem condições de voar Duna inicialmente? Afirmo. Gente, voe Duna então para sequenciamento e deixa sem restrições para 2.000 pés, mantendo a velocidade de 240 nós indicada. Então, 3152, confirme mais quantas milhas nesta proa? Mais 20 milhas, está autorizando a etapa e tem condições de estar presente. Gente, reduza para 250 nós e voe TAP, o 3152. Vai seguir como número 3 na aproximação. Gente, reduzindo, voe TAP para 3152. O 7 na 3 da Azul confirme na prova de Duna? O 7 na 3, confirme o voo da Duna? Voo Duna, 27 na 3. Duna 098, desça até 3.000 pés, altímetro na 0.4. 0-4 para 3.000 pés, gol no 098. Portugal 020, right to copy. Aircom ready to copy, please go ahead, Portugal 020. 020, approved Lisboa, flight level 370, via Peruíski 50, and then accord your flight plan route, take off runway 10, after take off left turning, is your departure is Momo, and the loop transition. Call code is 5421 and departure 119 at decimal 35. Could you please confirm our SID, our departure and transition, please, approach call 020? Momo, Mike Oiska, Mike Oiska, and then Dilube transition. Delta, India, Lima, Uniforme Bravo. Portugal 020 clear to Lisboa, flight level 370, upper Whiskey 50, Parkland Route, takeoff runway 10, left turn, Momo departure, Z loop transition, Cork 5421, and departure. Momo Airport 25. Readbacks correct, comrade, for startup and push. Airport of Bell 024. Call it for push inside of Portugal 020. O 98 tem condições de redução para 200 nós? Já está reduzindo já, está por 200 nós já, o voo 096. Frente. Controle Salvador, TAM 3600, Santa Alfa. TAM 3600, acima de identificação, chegada à área autorizada, desça e mantenha o nível 060, TNH 1014. Ficou para o 0. Desvios após desvios, voe a posição Mare 3600. Desvio após o Mare 3600. Então, 3152, desse mantenha 4000 pés, altímetro no 014, reduza para 220 nós, vai seguir como número 3. 220 nós, 4000 no 014, TAM 3152. Mas o 2703, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. 2703, chamará como estabilizado. Bono 098, desce para 2000, aguardando ele. 2000, aguardando ele, Bono 098. TAM 3152, desce e mantenha 3000. 3000, pés, TAM 3152. Licença 00, reautorizado após desvios, voo e TAP. No 3, completa o final do procedimento, chame a torre na noite 1895, muito obrigado, boa noite. Boa. Bom, no 098, autorizado o final do procedimento, ele é sexy, vista no 0, chame estabilizado. É, pode estar estabilizado no LS, vou no 098. Torre 2713, boa noite. Tá visual, vamos ter baixado o trabalho. Boa noite, azul 2703, avistado, livre pouso, pistão na 0, 180 graus, 06 do gelante. 2703. A 3600, desse mantenha o nível 050. Paulo Salvador, boa noite, voo 868, tem sua informação. Alfa, posição 06, Inter, Santo Cobre, Aracaju. Pesado, no 868, Aracaju, nível 230, decolagem zona 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após o CT Aracaju, aciona 5422, 119, decimal 35. Autorizando no 230, pode montar no plano decolador no 0, curva esquerda, Pulca, Jama, o caso. Após Aracaju, direto, 5422, decimal 35, ou 1868. No 0, tá, 3153. 68 está correta, tapada pronta. Puserá pronto. O 2713, solas 28, ele vai a próxima direita. Via Fox, mantém minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Kilo, até o Pátio 3. Fox, Alfa, Kilo, Pátio 3 na sua escuta, Azul 27, 1-3. Boa noite, voo no 098, baixou e travou. Boa noite, no 098, continue, aguarda a pista livre. Aguarda. Vento 180 graus, 04 nós. Pouso autorizado. Pouso autorizado, não, 0, voo 1098. Tour setup and push, come right for taxi. É Portugal 020. Foi para push and start, come right for taxi. Azul 6908, boa noite, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 060, altímetro no 04 e reduza para 2509. Copia. Vitória da conquista autorizada, nível 180, decola da 10, curva direita. Árvore elétrica, após prossegue conforme a rota. 5497 no transponder, 1935, controle. 220, conquista. Decola da 10, curva direita, árvore elétrica, 479. Só o transponder? 5497. Tá correto, forma pronta pro push. Pode confirmar a posição pro trip 27, com azul 27, 1-3? 5 Romeu. 5 Romeu, grato. 098, sala aos 32, a quarta pista livre, mantenha minha escuta, via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo até o Pátio 3. Você escuta. Tornador 3152 está estabilizado, mas. Boa noite, são 3152, táxi autorizado via Corrijo. O vento 1 está de 0 graus com 04 nós, livre pouso. Livre pouso no 03152. Azul 6908, desse mantém o nível 050. 050. Voo 098. Altímetro no 04. Autorizada final do procedimento LS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Para 2.000 pés no 04. Autorizado LS X-Ray, que será estabilizado. Trans 3600. Estacionamento para saída 28. Agora, passarela. Pedro 52, sala 35, direita, mantém minha escuta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, Coelho. Via Alfa, mantente da Juliette. Vive táxi via Alfa, mantente da Juliette, tá? Pedro 1170 da Gol, portão 3, sente formação alfa, autorização, Campina Grande. Tipo 1170, mantém minha escuta e aguarda a compra. Escuta. Cruzeiro, approved to taxi via main April and taxi India, on holding point contact tower frequency 118.95, Q1H1014. Taxi via main Emperor and India, only point 190 tower, 118.95, connection 014, Portugal 020. se aproximando da Juliette, tá? 3152. Gente, mantenha a posição. Mantém. A critério, vai ser como número 2, número 1 já passou Duna. Então, 3600, passou Duna com placa final do procedimento, chame a torre no 895. Qual é a frequência da torre para 3600? 11895. 1895, tá 3600. Azul 6908, após o TAP DC para 2000, QNH 1014, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, pistão 0, chave estabilizada. Após o TAP 2014, reporte autorizado 600, boa noite, checa o trem, pouso autorizado, 180 graus, 0629. Vai estar travado, livre pouso, pistão no 0, 3600. 3152, via Juliette, portão 8. Via Juliette para 8, 3152, boa noite. Negativo. 2228, 53 a bordo, 5 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. 6252, aciona identificação, chegada à área autorizada, desse mantém no nível 050, altímetro no 0 no 4. 050-6258. Chegada à área. Pequeno desvio à esquerda, prova 0 0 para informação de 6258. Após desvios, voe TAP, 6258. Após desvios, direto TAP, 6258. Afirmo, 8-6-8, repasse o banco. 9-0, copia, vamos lá. 3-0, Campina Grande, 370, decola da 10, curva esquerda, perfil de saída Pulca, transição Zipap, azul 1-0, aerovia, após conforme, 5-4-2-6, 1-9-3-5. 3-3-7-0, conforme, decola 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipap. Boa, Pesulo 10, Aerofia, 54-2000, transporte, 1935, controle, ou 970. Correto, é essa, né? Faça pronto. Preparado. Preparando. 3600, solo 42, libera a direita, via alfa, reportante da Juliette. Via alfa, vai reportar da Juliette. Boa noite, a Portugal 020, Homem Point Runway 10, ready for departure. Portugal 020, clear line up and take off, runway 10, wind is 180 degrees, 07 knots. Line up and take off, runway 10, Portugal 020. Autorizado visual, 6902. 6908 da Azul, completa final do procedimento, chame a torre no 895. 1895 a torre, até logo. Autorizado via parte Índia, ponto de espera 1895, 1014. Antes, agora a pista livre. Aguardado. Posso tirar sobre a Gol, via Juliette, porção 7. Posso tirar sobre a Gol, para seguir via Juliette até o 7, 908, vento 180 graus, 059, pouso autorizado. Livre pouso, custando a 0, 180 graus, 059. Portugal 020, Airborne S46, contact now departure control, 119 at S935. 119 at S935, sir, Portugal 020. Departure, muito boa noite, sir, Portugal 020, Airborne passing 1800. Portugal 020, radar contact on departure, climb and maintain flight level 370, Momo departure. Climb and maintain flight level 370, Momo departure. Sonia 6258, após o SAP desse para 2000 pés, altímetro no 0, 1 no 4, autorizado a final do procedimento LSX-RAY no 0, chame estabilizado. 7, descendo para 2000, autorizado o LSX-RAY, 1 no 0, 1 no 4, Sonia 6258, permanece estabilizado. Boa noite, mantenha a volta de espera. Via 908, sala 47, libera a direita, mantém a escuta. Via Alfa, aquilo até o parte 3, quando ela tenta sinalizador. Alfa, aquilo parte 3, você escuta o Via 908? 2. Via 4062, acione identificação. Chegada na área autorizada, desse mantém o nível 050, altímetro no 0 no 4. Alinhado e mantido. Do Gol 1170, portão 3, para o Chevette Caramelo. Autoridade, falando pro táxi. Bora. IDAREX, Código Position, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniforme. IDAREX, Código, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniforme, Portugal 020. 32228, decolou aos 49, chama o controle.